grande gozo eu sinto aqui. Vou glorificando a Jesus, meu Senhor, e dando glória a Jesus sem cessar. Deixa Jesus em minha alma reinar. Deixa Jesus em minha alma reinar. Deixa Jesus em minha alma reinar. O inimigo vencido será. Deixa Jesus em minha alma reinar. Quando a trombeta de Deus ecoar, para seu povo com ele levar, os que dormiram vão ressuscitar. Deixa Jesus em minha alma reinar. Deixa Jesus em minha alma reinar. Deixa Jesus em minha alma reinar. O inimigo vencido será. Deixa Jesus em minha alma reinar. No céu o pecado não pode entrar, e a luz do Cordeiro resplandecerá. A dor e a tristeza aqui vão ficar. Deixa Jesus em minha alma reinar. Deixa Jesus em minha alma reinar. Deixa Jesus em minha alma reinar. O inimigo vencido será. Deixa Jesus em minha alma reinar.